apresentei ao Sr. Secretário de Estado da Saúde um projeto, mais o Presidente da Fundação Aurélio Amaro Diniz, do hospital, apresentámos-lhe um projeto para que todas as extensões que já foram desativadas há muitos anos tivessem médicos pelo menos uma vez na semana e com a Câmara Municipal a ajudar os pagamentos, porque é sem dúvida nenhuma que a Câmara Municipal tem que proteger os mais desfavorecidos. E o Sr. Secretário de Estado de Saúde disse-nos isto. Apresentaram-nos um projeto fantástico, ainda gastemos menos dinheiro que o que estamos a gastar hoje na área da saúde em Oliveira do Hospital. Mas, meus caros amigos, alguém lhe bateu o pé e disse: não faça isso em Oliveira do Hospital, porque tem um homem à frente com certeza difícil e neste momento é governado pelo Partido Socialista. Não quero meter aqui política, mas, meus caros amigos, quem deu estas instruções prestou um mau serviço, porque nós somos cidadãos de primeira e temos o mesmo direito e a mesma dignidade. Eu espero que hoje esta visão, através das televisões, que Oliveira do Hospital possa abrir outra vez essas vias de diálogo.